que é isso? Nossa, quanta correria! Por que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks. Pois é, boa tarde, galera. Mais um Sabadão Juntos, mais um Classic Rocks. Até as 4 da tarde, 2 horas de rock and roll. E hoje, ao vivo, cara. Eu adoro fazer programa de rock ao vivo, que é bom demais, tá? Você sai daquela mesmice do álbum, tá? E ao vivo tem aquela coisa de, sabe, de improviso. Eu gosto do ao vivo, eu improviso. E o que mais tem aqui é isso, meu amigo. Você vai ver hoje aqui o que tem de improviso em guitarra, em vocais. Realmente é muito bom. Você vai ouvir Glenn Hughes, vai ouvir Dio, a gente tocou semana passada, tá? E muita gente pediu pra tocar de novo Heaven and Hell, mas a gente colocou uma outra versão de Heaven and Hell ao vivo, que nem por isso deixa de ser fantástica. Você vai ouvir também. Great White, tem, ó, tem a Sept, fechou há pouco tempo agora em São Paulo e no Rio, foi em São Paulo. Black Label, Blaze Bailey, Bruce Dixon. Bruce Dixon, vocalista do Ih, rapaz, do Iron Maiden. De vez em quando dá um branco geral na cabeça, bicho. Rob Halford, vocalista do Judas Priest. Tem Halloween, tem SDF, Manowar, Metallica, Motorhead, que vai estar no Rock in Rio. Deixa eu ver o que é mais aqui, ó. Motley Crue, Ozzy Osbourne, Saxon, Weird Joe e Van Halen. Aliás, a última música do Van Halen também é maneiraça, você vai ouvir hoje, tá ok? Bom, especial ao vivo, a gente começa com um dos caras que também foi, olha só, baixista e vocalista do Deep Purple. Não é qualquer um que consegue isso não, cara. Na época ele fazia o backing vocals do James Coverdale. O pessoal ainda falava que era um backing vocals de luxo, que o cara canta muito. E você vai poder conferir hoje comigo. Baixista e vocalista é o Glenn Hughes. A gente começa com um dos clássicos, pra mim uma das músicas, as melhores músicas do Deep Purple, Mistreated. Vamos lá. been losing my mind. Ah, Ben.

kiss again. Does anybody here got a rock and roll monkey on their back? Got a monkey on my back and I Você dá vontade de se responder, né? Thank you, good night. Está aí o Great Whites, Can't Shake It, ao vivo. Dio, é, Heaven and Hell, um dos clássicos, como eu falei pra você. A gente repetiu mais uma outra versão ao vivo, tá? E cada versão, cada música ao vivo, cara, você não consegue fazer dois iguais. Jimi Hendrix mesmo já dizia. Quando pediam pra ele repetir um solo, ele dizia que era impossível, porque saía na hora. Então, é aquela coisa de ao vivo que depois o cara não consegue repetir. Great Whites, Can't Shake It, Dio, Heaven and Hell e Glenn Hughes, Mistreated. A gente vai pro intervalo, a gente vai pro break e na sequência tem mais. Não sai daí. Pois é, continuando hoje aí com o especial ao vivo, pra ver, especial não, um programa ao vivo, tá? Um programa ao vivo, aliás, não é o primeiro, se eu não me engano, acho que é o terceiro ou quarto programa ao vivo que a gente já faz. É, por aí mesmo, tá? Eu resolvi fazer diferente, hoje não usando muitas bandas dos anos 70, a gente vai colocando algumas bandas dos anos 80, 90 também, porque tem que misturar, né, mesmo? Por isso que a gente vai começar com a Sept, eles que estiveram em São Paulo agora, foi um showzaço, meu filho foi, voltou com o pescoço até duro, de tanto sacudir a cabeça lá, eu já falei essa história aqui, vou passando geral no pescoço o dia inteiro. É, cara, a Sept ao vivo, eles conseguiram um vocalista, porque o Udo, ou Udo, é o vocalista, era o vocalista oficial da banda, e surgiu, fez sucesso com o Udo. Vou falar o Udo que o pessoal fala assim, tá bom? E depois que ele saiu, a Sept sumiu, e agora eles acharam um vocalista excelente. Tem muita gente dizendo que é melhor que o Udo, mas isso aí eu já discordo. Eu sou fã do Udo e não abro mão. Bom, nessa sequência você vai ouvir a Sept, Black Label Society, é isso mesmo, Black Label Society, Blaze Bailey, Bruce Dickinson e Ralph Ward. Vamos lá, começando com Balls to the Wall, a Sept.

Riders give snakes. Rich man, poor man. Beggar man. Hang in my Robbie Halford, vocalista do Judas Priest, Breaking the Law. Essa música me lembra aquele desenho do Beavis and Butthead. É, isso eu ficava um pronto assim, Breaking the Law, Breaking the Law. Se você não conhece o desenho, esquece, tá? Que você não vai entender nada do que eu tô falando. Tá? Beavis and Butthead. São dois malucos de história de quadrinhos, de desenhos. Até, aliás, ainda deve ter, até hoje ainda deve ter por aí. Eu tô procurando, mas um dia eu vou achar. Tá um DVD só com o melhor do Beavis and Butthead. Mas voltando ao texto aqui, Falabella. Olha só, é Robbie Halford, Breaking the Law, um dos clássicos do Judas Priest. Bruce Dickinson, Sin City. Se não me engano, essa música é do AC/DC, cara. Não tenho certeza, não. Bruce Dickinson, Blaze Bailey, Speed of Light, Black Label Society, Burning to Tears e Accept, Balls to the Wall. A gente vai pro break e na sequência tem Halloween, Ice the Earth, Manowar, Metallica, tudo isso pra você, não saia daí. Pois é, continuando aqui com o especial, cara, eu fico até perdido, fico ouvindo aqui, eu até esqueço. É muito ótimo, como eu sempre digo aqui, ó. Nessa sequência tem Halloween, Ice the Earth, Manowar. Eu consegui trazer aqui uma faixa que é só o cara anunciando os lugares onde eles estiveram. Só as aberturas dos shows do Manowar. O Marquinho aqui, que foi esperto no gatilho aqui, conseguiu consertar aqui, arrumou outra versão do Manowar, deu pra tocar. E do Metallica também, que eu arrumei a música, a gravação péssima, tá? Mas é coisa da internet, meu amigo. Fazer o quê? E o Marquinho, como é esperto também aqui, já consertou a parada aqui. Você vai ver que vai sair direitinho. Metallica não pode tocar ruim, cara, de jeito nenhum. E nessa sequência, um pouquinho do Rock in Rio que você vai curtir agora em setembro, cara. Metallica e Motorhead. É brincadeira, não, fechando a sequência aqui. A gente abre com Halloween, I Want Out. Vamos lá. Hey! Cara, não é brincadeira, não. Olha esse álbum aí do Motorheads. Motorheads que vai estar no Rock in Rio. Tem uma história engraçada pra contar. No Sleep Till Mrs. Hammersmith é o nome do álbum. Eu morava numa vila que todo dia de manhã tinha uma mulher lá que colocava black music pra tocar. Vou falar black music, na época não tinha funk. Só black, tocando, todo dia, tocando. Um dia eu peguei o som, botei do lado de fora e botei esse álbum do Motorheads ao vivo e arregacei o volume. Cara, nunca mais. Foi um silêncio na vila depois disso. Nunca mais colocaram nada alto. Eu também peguei pesado, né? Eu fui no extremo, cara. Logo Motorheads. Mas tá aí, ó. Se eu não me engano, essa música Overkill é o que eles fecham o show. É Overkill e Ace of Spades. Não sei, teve um show deles, o último show, se eu não me engano, aí eles fecharam com essas duas músicas, ou seja, duas porradaças. Não tem como, cara. Pois é, Motorheads, Overkill, Metallica, Master of Puppets. Rolou também Manowar, Warriors of the Worlds, ICDF, The Hunter e Halloween, Iron Out. A gente vai pro break na sequência, ao último... Na sequência, a última sequência de música. Vou falar bloco, coisa nenhuma, não. Vamos lá. Classic Rocks. Classic Rocks. Pois é, chegamos então à última sequência do Classic Rocks ao vivo dessa semana, né, cara? Tá bom demais. Falei pra você que ia dar uma porrada só e realmente dá pra fazer a cabeça sem você fazer nada. É só balançando. Só no headbanger, não é mesmo? Bom, olha, nessa sequência tem Motley Crue. Aliás, a música Motley Crue vai tocar, eu já falei aqui, a música dos Beatles. Eu acho que foi o primeiro heavy metal gravado na história da música. Eu ainda vou tocar, eu tenho lá na rádio, eu já devia ter trazido. Eu ainda vou tocar a versão original com os Beatles. Vocês vão ouvir, vocês vão falar, qual é? Essa dúvida tá de sacanagem, isso aí não é Beatles de jeito nenhum. Mas você vai reconhecer a voz do Paul McCartney, e você vai ver que realmente é Beatles, tá? E realmente foi o primeiro heavy metal, mesmo som pesado que eu vi gravado na história da música. Você vai ouvir Motley Crue, como eu tô falando aqui, Ozzy Osbourne, o meu ídolo, tá? Não tem como, eu sou fã do cara mesmo. Tem Saxon, UGO e Van Halen. A gente começa com Motley Crue com Helter Skelter dos Beatles. Vamos lá. and it is Princess of the Dawn. Yeah.

Eu falei pra você, cara, Ivan Halen, You Really Got Me, Cabo Webbo. São duas músicas juntas ao show ao vivo e geralmente eles fazem isso. Com Sammy Hagar nos vocais, tá? Esse cara canta muito. Ele também tem 63 ou 64 anos também. Ele realmente é brabo, cara. Se ouviu aí, se eu tivesse falado antes, você não ia acreditar, né? É ele mesmo, Sammy Hagar. Tá, okay? Ele que tá o vocalista do Chicken Foot, que a gente toca aqui. Ele se juntou com o baixista aí do Van Halen, Michael Anthony, mas aquele baterista que eu nunca lembro o nome dele, que é do Red Hot Chili Peppers. Se um dia esse cara encontrasse comigo, ele ia me bater. É, e Joe Satriani nas guitarras, esse é o Chicken Foot. Mas a gente tá falando do Van Halen, tem também UGO, Princess of the Town, olha só, Saxon, Midnight Rider, Ozzy Osbourne, Flying High Again, e Motley Crue com Helter Skelter. Gente, ó, chegamos ao final de mais um Classic Rocks ao vivo. A gente vai fazer sempre um por mês, porque é sempre bom, sempre ótimo, como eu sempre digo aqui, tá? Hoje, sabadão, mais uma vez, volto a insistir com vocês, tá? Se for dirigir, não beba. Classic Rocks.